in the June night. I stand at your gate and I sing you a song in the moonlight. Thank you.

falando de amor, tocando o seu coração, enriquecendo a vida com a paixão. Esse é o nosso Encontro Central. As mais belas canções de amor estão presentes aqui. Depois do intervalo, eu volto trazendo mais canções e a nossa linda tradução. É só um instante e eu já volto. O Brasil inteiro ligado na maior audiência do rádio. Encontro Central, o encontro do ouvinte apaixonado. Olá, meus amores apaixonados. Estamos voltando com o nosso Encontro Central, o programa de amor, o programa das belas canções, tocando sempre na sua noite o seu coração. Aos apaixonados e apaixonadas, mais uma hora para ficarmos juntinhos aqui no nosso Encontro Central e agora com a nossa tradução. Estive tentando por tanto tempo deixar você saber. Deixar você saber como eu me sinto. Se eu tropecei e caí, apenas me ajude de volta. Para que eu possa te fazer ver. Por favor, me dê mais uma noite. Dê-me mais uma noite. Mais uma noite. Porque não posso esperar para sempre. Por favor, me dê mais uma noite. Apenas me dê essa mais uma noite. Oh, mais uma noite. Porque eu não posso esperar para sempre. Estou sentado aqui por muito tempo, gastando tempo, só encarando o telefone. Então estive pensando se devo ligar. Então eu pensei que talvez você não estivesse sozinha. Por favor, me dê mais uma noite. Apenas me dê essa mais uma noite. Mais uma noite. Porque não posso esperar para sempre. Por favor, me dê mais uma noite. Apenas me dê essa mais uma noite. Mais uma noite. Porque não posso esperar para sempre. Apenas me dê essa mais uma noite. Dê-me essa mais uma noite. Apenas mais uma noite. Porque eu não posso esperar para sempre. Como uma onda para o mar, sempre estarei com você. E se você disser uma palavra, navegarei para longe. Irei te seguir. Para me dar mais uma noite. Apenas me dá essa mais uma noite. Mais uma noite. Porque eu não posso esperar para sempre. Eu sei que nunca mais haverá um tempo que você se sentirá a mesma. E eu sei que são apenas palavras. Mas se você mudar a sua mente, você sabe que estarei aqui. E talvez nós possamos ficar juntos. Oh, me dê mais uma noite. Apenas me dê essa mais uma noite. Apenas uma noite.